muito louca. Não, isso não. Me dá coceira. La luz en la media boca. Bésame muito louca. Não, isso não. Me dá coceira. Quebrei o pé da cadeira.